Então, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive semana passada, essa semana, né, que passou agora. E todos nós sabemos que a gente está passando por muitos processos aqui, né? Muita coisa, a gente está aprendendo muita coisa. E os processos que os médicos da casa passam, pelo menos acontece muito comigo, eu vivencio o processo, né? Eu vivencio para poder aprender. Eu aprendo muito mais rápido do que só na teoria. E a Sônia acabou de palestrar aqui sobre compreender sem compreender Sem sem compreender. compreender. E essa semana eu passei exatamente por isso. Eu compreendi sem compreender e ao mesmo tempo aprendi. Aprendi que muitas das vezes a gente não compreende realmente o que está sendo feito, mas também a gente não enxerga que aquilo ali que a gente não está compreendendo existe dentro de nós. E que a gente precisa passar por certos processos para compreender. Eu sou um tipo de pessoa que esse ano eu estou descobrindo muitas coisas em mim. Que ou eu abafei, ou eu escondi, ou eu nem sabia que existia. E aí, eu tô me descobrindo, eu tô tendo o autoconhecimento de mim mesma. E eu fui descobrindo algumas coisas que eu nem tinha noção, né, que existia em mim. Muitas das coisas que eu enxergava nas outras pessoas e achava que aquilo ali não tinha em mim. E aí, essa semana, eu passei por um processo meio que assim, de reconhecer que aquilo ali estava dentro de mim. E que eu era assim. E aí eu. Gente, é muito difícil você. Como é que é a palavra? Admitir. Você admitir que aquilo ali tá. Que você é assim. Eu sou calma, né? Aparentemente, eu sou uma pessoa muito calma. Só aparentemente. Porque no meu dia a dia, nas coisas que a gente costuma fazer, a gente não percebe pequenos hábitos, micro hábitos que a gente tem e que a gente muitas das vezes não dá muita importância para aquilo ali, né? E aí, essa semana eu tive que admitir que eu tinha certas dificuldades, certas coisas que eu não sabia que estava tão enraizado em mim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser afrontada. Não gosto. Não lido muito bem com isso. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho dificuldades em reconhecer que eu estou errada. E eu também não lido muito bem, né, com essas situações. Por isso que muitas das vezes eu busco não falar. Eu busco não entrar em conflito com ninguém, porque eu sei que a verdade é uma coisa que dói, né? Ela vai ali na ferida onde a gente tem. Então eu busco, muitas das vezes eu olho, deixo para lá, não entro muito em conflito. Poucas as vezes eu realmente me posiciono referente a qualquer coisa. Muito poucas das vezes. E toda vez que eu me posiciono, eu aprendo com o meu posicionamento. E aí eu passo pelo processo, né? Eu enxergo no outro aquilo que eu não enxergo em mim. E quando eu passo por esse processo de falar, de apontar, de julgar, eu acabo vivenciando aquilo ali também. E essa semana eu senti na pele isso. E eu falei, pai, eu não quero, eu não desejo isso para ninguém. O que eu tô sentindo é muito ruim. Então eu não quero desejar, eu não quero que ninguém sinta o que eu estou sentindo. E aí ele falou para mim assim: filha, isso que você está sentindo foi o que você fez o seu outro irmão sentir, na mesma proporção. Eu só estou te dando uma palhinha do que você está sentindo, para você sentir o que você fez o outro sentir, mesmo sendo verdade, mesmo sendo intenso, mesmo que você precisava falar, você tem que ver muito da forma como é que você fala, do jeito que você fala, da forma que você vai trazer aquilo ali para o outro. Porque você já vivenciou isso, você só apenas esqueceu que você, com as suas palavras, você pode machucar o outro. E o machucar é muito profundo. Não é só a questão da carne física. É no intelectual, é na moral, é no sentir. Então, você machuca o outro com as palavras, né? E você não sabe como é que a outra pessoa está ali preparada para receber tudo aquilo que você está falando. E eu passei 2 dias assim. Um dia eu não dormi direito e no segundo dia eu entrei em conflito interno mesmo. E eu falei: pai, se eu estou sentindo apenas um terço do que eu fiz o outro sentir, eu não quero sentir isso mais. Aí ele me falou assim: então, preste atenção em tudo que você está sentindo, preste atenção na intensidade, preste atenção nas palavras que você usou, a forma com que você falou, na energia que você emanou. Preste atenção exatamente em tudo, porque por mais que seja verdade, por mais que fosse necessário ser dito, preste atenção no jeito que você trouxe, da forma que você trouxe. E ele me fez sentir isso, e eu não falei aquilo para ninguém. E aquele conflito interno dentro de mim, tinha hora que eu queria, eu não queria aceitar, tinha hora que eu aceitava, tinha hora que eu ficava no meio termo. E aquilo ali foi, dentro de mim, uma batalha. E um dia antes, o meu marido em casa, ele começou a sentir uma dor muito forte na cabeça. E ele falou assim: Juliana, me ajuda. E eu fui ajudar ele a fazer a drenagem, né, da energia. Naquele momento, eu ajudando ele, e me veio assim na mente: filha, se prepara. Aí eu falei: para quê? Ele, para o confronto. Isso antes de eu passar, né? Mas confronto com quem? É com algum amigo, com alguém aqui da casa? Ele, não. O confronto que você vai enfrentar é contra você mesma. Na hora eu fiquei meio assim, eu não entendi aquilo ali, mas a energia foi muito forte, eu não compreendi aquela mensagem. Quando eu passei por todo o processo no dia seguinte, né, porque eu não dormi, passou muitas coisas, e eu tive que ter o autocontrole, né, sobre mim mesma, porque eu estava muito impulsiva. Eu não gosto de ser impulsiva, mas eu estava impulsiva. Eu estava tendo que controlar as minhas emoções, controlar os meus sentimentos, controlar tudo que estava vindo de uma forma muito intensa, muito, assim, sabe, numa intensidade muito grande. E na quarta-feira eu vivenciei aquilo da impulsividade, do querer chutar o balde, do querer explodir. Eu falei: não, tem alguma coisa errada, eu não sou assim. E foi até uma palavra que a Sônia me trouxe. Ela falou assim: está vindo muita coisa para mim, mas eu sei que eu não estou legal, mas eu vou pensar, mesmo se for da luz ou se não for, eu vou pensar e depois eu faço. E aquilo ali foi confortante para mim, porque eu falei assim: eu não estou legal. A energia que está me vindo aqui, eu não estou sabendo identificar, diferenciar. Então, eu vou esperar. E aquilo foi muito intenso, muito intenso, muito intenso. E eu falei: calma, vamos respirar. E veio uma mensagem muito bonita do Cryptos, né? Ele falando isso já na quinta-feira, né? Ele trouxe uma mensagem muito, muito intensa para mim, de uma certa forma. E aí, eu vivenciei isso tudo na quinta-feira. Gente, vocês não têm noção de como foi forte a batalha. Quando Deus falou para mim que eu ia batalhar, que eu ia enfrentar, eu ia ter um confronto, foi intenso o confronto. Porque sabe o que é você lutar contra você mesma? Você lutar contra a sua própria mente? Você lutar contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você fala? E você admitir que você também é assim? Eu tive que admitir para mim mesma que eu era igual ao meu irmão. Aquele que eu julguei, aquele que eu apontei, aquele que eu falei. Aquele que eu trouxe à tona tudo aquilo que me incomodava. Eu admiti para mim mesma que eu era exatamente igual naquele aspecto. Para mim foi difícil passar por aquilo ali. Para mim foi difícil trazer aquilo ali à tona. E aí eu vivenciei aquilo ali. Quando eu admiti para mim que eu era assim, exatamente igual, e que eu também precisava mudar aqueles aspectos todo em mim, foi libertador. E à noite, quando eu vim para a reunião, porque a luta foi forte, eu chegando aqui, né, eu ali no corredor, eu nem estava aqui dentro da sala, no corredor ali, quando eu cheguei, estava o Cryptos incorporado no Pedro e trazendo toda aquela mensagem. Eu não sei a ligação que eu tenho com o Cryptos, mas eu tenho uma ligação muito forte com ele. A mensagem dele foi exatamente para mim. Forte, intensa, e ele falava para mim que para mim não desistir, para mim continuar lutando, para mim continuar percebendo as minhas falhas, os meus defeitos, que tudo que eu precisava passar, eu ia passar. E que, sim, a verdade, gente, dói, mas ela também nos liberta. Ela nos faz crescer, ela nos faz ter um outro tipo de visão da vida. E que, se a gente não se permitir passar por aquilo ali, vivenciar aquele processo todo, o nosso processo de amadurecimento, ele vai demorar mais. Ele vai demorar mais a crescer, ele vai demorar mais a amadurecer. E, principalmente, a compreensão. A compreensão da dificuldade do outro, a compreensão do desenvolvimento, do amadurecimento, de tudo na vida. Porque, se a gente não compreender o outro, mesmo sem compreender, como é que a gente vai compreender a Deus? Porque Deus não se compreende. Deus é um ser que a gente não consegue compreender as coisas que Ele planeja para a gente, que Ele coloca no nosso caminho. Então, se a gente não consegue compreender o irmão que está do nosso lado, como é que a gente vai compreender Deus? É intenso, é libertador, dói. A verdade é algo que dói profundamente, mas eu prefiro ela porque ela me liberta. E eu não estou nesse processo agora, eu já venho nesse processo já tem um tempo, de descobrir quem eu sou, de quem realmente é a Juliana, a verdadeira Juliana. Não essa que muitas das vezes a gente olha e fala, a gente deduz, né? Mas quem realmente é a Juliana? Os defeitos, as virtudes, as falhas, as verdades, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Então, quem realmente sou eu, né? Quem Deus quer que eu seja no futuro? E veio uma palavra essa semana que eu achei muito interessante, que foi dada, né? Que falava sobre a visão de Cristo e a visão, né, nossa. Cristo, ele tem uma visão muito ampla de tudo, né? E a gente tem uma visão muito limitada. O que me veio de explicação, que eu acho que vai ser interessante para todos nós, é que, mesmo no dia que eu chegar na evolução e no patamar de Cristo, ainda assim eu não enxergarei da mesma forma que Ele. Deus enxerga através dos nossos olhos, de formas diferentes, de jeito diferente. E quando eu chegar lá, nesse patamar, e enxergar o mundo com a visão dEle, com a amplitude que Ele tem, ainda assim eu vou enxergar o mundo de forma diferente. E hoje, onde eu estou, né, do lado dEle, mesmo não enxergando com essa amplitude toda, tendo uma visão muito limitada, eu entendo que eu estou aqui para ajudar, para auxiliar. Porque Ele diz que sozinho Ele não é nada. Sozinho Ele não consegue. E com a ajuda de cada um de nós, ele vai muito mais longe, muito mais, ele consegue ir muito com uma amplitude muito maior. Mesmo o pouquinho que eu estou aqui, né? Mesmo não compreendendo, não entendendo, mas o pouquinho que eu estiver aqui para ajudar ele, eu já vou estar evoluindo, crescendo, né? Para quando eu chegar lá, eu entender todo o processo, eu entender exatamente aquilo, tudo que ele passou. Então, hoje, eu estou aqui nessa limitação, de uma certa forma, mas auxiliando e ajudando, doando um pouquinho o que eu tenho para doar. Então, eu entendi isso da mensagem que foi dita essa semana, e eu acredito que cada um de nós aqui estamos, sim, para doar esse pouquinho, para trazer esse pouquinho, esse novo, com o nosso olhar, com a nossa forma de enxergar. Porque Deus não está em todos os lugares, em todos os momentos, é porque Ele enxerga através dos nossos olhos. Ele nos compreende, Ele nos entende, Ele nos enxerga no nosso profundo. Então, Ele sabe exatamente a dificuldade, a facilidade, todo o nosso caminhar. Então, assim, hoje eu tô aqui para auxiliar e ajudar no pouquinho que eu entendo, no pouquinho que eu compreendo. E esse foi o ensinamento que eu tive essa semana. Não sei se vai fazer sentido para vocês, não sei se vai ajudar alguém, mas, assim, se permita sentir, se permita passar pelo processo, porque o processo ele é importante. Não adianta a gente querer ter atalhos. Até pelos atalhos você vai passar por um processo. Porque o processo é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Para quando a gente chegar lá, a gente entender todo aquela evolução, entender todo o processo do caminho exatamente. Então, assim, eu queria deixar isso aqui, essa, como é que eu posso falar assim, essa pequena experiência, né, que eu passei essa semana para todos vocês. Eu espero realmente que faça sentido. As pessoas que estão aqui vão entender o que eu disse, né, vão compreender essa mensagem ainda mais profundo. Entender que não é machucando que a gente ajuda o outro, mas sim se colocando no lugar dele para auxiliar e ajudar. É a melhor forma. E, às vezes, sim, o machucar também nos ajuda a compreender o outro e também ajuda o outro a nos compreender, entender que a gente também passa pelos processos junto com eles. Eu não sei se fez sentido, mas é isso.